agora aí, Tem. O dinheiro chega vem assim, então. Pra confundir o amor. Então, como que é que chega? Deixa na câmera aberta pra não perder nada, hein? Pra não perder nada, hein? O progresso um dia vem, mas um outro ele some. O desejo de consumo pode ser que te defone. Você é o que se come, é o que consome. O país produz mais, visando o seu descontrole. Depois de um iPhone e um plasma gigante, vai se sentir melhor, se sentir mais importante. Tudo aos seus pés, compre paga em 10. Cuidado no final, pode dar um revés 3. Junta muitos bens, muito mais do que precisa. Se muito é dado, é cobrado em seguida. Guarde seu tesouro de um ladrão, não alcança. Toda traça não corrói, tá sempre em segurança. A loja quer vender, o comércio quer frequente. Então enche a sacola e compra logo de uma vez. Estoura o limite, aciona outra pomba. Faça o borrachudo ou então põe na pompa. Põe na conta, põe na conta, baby. Põe na conta, põe na conta. Faz muito bem pra mim comprar no shopping. Comprar no shopping, comprar no shopping. Então compro tênis, compra moto pro rolê. São 60 prestação, vai com calma aí. Eu quero isso e aquilo que eu vi na TV. Seu mano da escola tem, eu também quero ter. Ô mãe, conta pra mim que eu prometo ser o seu melhor filho pro medo. Você, olha só, ó, digno de dó, ó. Perdeu o juízo e se for preciso faz algo maior, ó. Pra ser o melhor, ó, pra ter o que quer, né? Mina. Eu tô gastando mesmo, o que que tem? Os mano vindo do fundão só pescoçando. O dinheiro é meu, hein? Eu faço o que eu quiser, neném. Deixa eu gastar que me faz bem. Que calma, eu gasto mesmo com sapato. Bolsa, cabelo, põe na conta, tá barato. Pra virar manchete, pra bombar na net. Pra virar notícia e te jogar em confete. Olha os pivetes com seus canivetes. Mais desejo, mais assédio, até que o boi acerte. Quanto mais desejo, muito, muito mais bandido. Quero o que cê tem, o que cê quer, não faz sentido. Pra muito deprimido, shopping é mais que um médico. Toma um chá de loja e passa o cartão de crédito. Põe na conta, yeah. Põe na conta, então. Põe na conta, põe na conta. Faz muito bem pra mim comprar no shopping. Comprar no shopping, comprar no shopping. Então, põe na conta, põe na conta. Faz muito bem pra mim gastar meu din-din. Gastar meu din-din, gastar meu din-din. DJ, DJ, de novo assim. Oh, oh, oh, yeah. Ai, bebê. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.